Você já viu alguém com roupas esquisitas? Uma garota de aparelho, ousadas no nariz? Alguns chamam de sinistros e outros de esquisitos. É só impressão minha ou minha tia tem barbinha? Deus fez as pessoas com várias formas e tamanhos. Ele nos ama muito e é o que temos que saber. Apelidar as pessoas diferentes está errado. Temos que olhá-las com amor e com cuidado. Vou ser seu amigo. Gordos, outros magros como a porta. Mas o que estão por dentro é realmente o que importa. No fundo, bem no fundo, somos muito parecidos. Ao invés de esquisito, é melhor chamar de amigo. Vou ser seu amigo. Amigo. Vou ser seu amigo. Amigo. Não importa onde ou quando, vamos ser amigos sempre cantando. Vou ser seu amigo. Amigo. Vamos ser amigos, sempre seu amigo.